coração e aquietou meu coração. Aquietou a minha alma. Essa foi a oração de Jabes, uma oração fervorosa, amados. Se você estiver considerando, preste atenção, começar um relacionamento com Deus, ou melhorar o seu relacionamento com Ele, comece com oração. Você quer melhorar o seu relacionamento com Deus? Começa com oração. Não tem outra forma de você falar com Deus. A única forma de você falar com Deus é com oração. Comece com oração. Quer melhorar o seu relacionamento com o Senhor? Comece com oração. Jabes queria melhorar o relacionamento dele com Deus. Por isso que existe esse texto aqui, inserido num texto sobre genealogia, que não tem nada a ver, e que parou ali. Porque Deus fez questão de inserir sobre esse texto aqui, a oração de Jabes. Porque é uma oração para a nossa vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele começa com oração. Deus responde às orações. Porque quando você confia nele. Orações a Deus também o agrada. Provérbios 15, 8. Todos podemos aprender do exemplo de Jabes e sempre orar fielmente a Deus em tudo o que nós fizermos. Aleluia. Eu aprendo muito com Jabes. Eu aprendo muito com a vida desse homem. Eu só quero só ler o texto de novo para ficar bem memorizado na sua mente. Jabes invocou o Deus de Israel. Não busque ao homem. Não invoque ao homem. Invoque ao Senhor. A Bíblia diz, Jabes invocou o Deus de Israel. Sabe o que ele está buscando aqui? Direção para a sua vida. Ele está buscando direção para a sua vida. O que nós precisamos buscar é direção para a nossa vida. E Deus tem a direção certa. Amém? Amém? Deus tem a direção certa. Ele diz, tomara que me abençoes. Oxalá que o Senhor me abençoes. E que alargue as minhas fronteiras. Que seja comigo a tua mão. E que me preserves do mal, de modo que não me venha tamanha aflição. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos terminar o ano de 2013 vitoriosos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém? Mas temos que fazer isso aqui. Orar. Sem oração a casa cai, queridos. Tem um velho adágio popular no Brasil, a gente ouve muito. Quanto mais se ora, mais se tem poder, né? Quanto menos se ora, menos poder se tem. Não se ora? Pouco oração? Nenhuma oração? Como é que você quer ser como, digamos, um grande evangelista como o pastor Billy Graham? Como é que você quer ser um homem cheio do poder de Deus, que você ore pelas pessoas, você ore pelo enfermo, você ore como a Rebeca Brown, que orou por uma senhora cancerosa, e ela mandou trazer uma bacia, de traga a bacia, porque ela vai botar o câncer pela boca agora. E trouxeram uma bacia, a igreja lotada, ela orou por aquela senhora, e aquela senhora jogou, vomitou o câncer. Desse tamanho o câncer. Na bacia. Você quer esse poder? Você tem que orar. Busque direção de Deus. A direção certa que Deus tem para mim e para você. Aleluia. É a oração. Amém? Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Parabéns, pastor.